O aço dos meus olhos, o fel das minhas palavras, acalmaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas. Se hoje sou deserto, é que eu não sabia que as flores com o tempo perdem a força, a ventania vem mais forte. Hoje só acredito no pulsar das minhas veias e aquela luz que havia em cada ponto de partida há muito me deixou. Há muito, muito me deixou. Ai, coração alado, esfolharei meus olhos neste escuro véu. São tantas ilusões perdidas na lembrança nessa estrada. Sou eu. Hoje só acredito no pulsar das minhas veias, aquela luz que havia em cada ponto de partida há muito me deixou. Ai, coração alado, desfolharei teus olhos neste escuro véu. São tantas ilusões perdidas na lembrança nessa estrada. Sou eu. Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão. São tantas ilusões. Nessa estrada, só quem pode me seguir sou eu.